Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina, hoje na sua versão MTV. Estamos de passagem, quem vier que resolva o mundo. Vamos unir as próximas gerações ao ver passar o tempo sem pensar em ter soluções. Nada nos prende mais, somos a solução óbvia. Qualquer dia a coisa tem de mudar, até que se enche o céu. Começa de novo, poupa palavras. As ideias só nos falta ter a coragem. Vamos fazer a nossa revolução ou deixar que façam do futuro uma ilusão. Mas já vai meio do processo e este é o momento. No fim do mundo que fica o sentimento. Só não fizemos algo mais. Chimeiras para dar um tiro no escuro. Há que manter dinheiro a correr e jogos de interesses preservados pelo poder. Parem de vez, menos porquês. Estamos a viver na idade de estupidez. Vamos fazer a solução e dizer não. No fim do mundo. Fizemos algo mais, porque não tivemos tempo. No fim de tudo, vai sobrar silêncio. Só não fizemos algo mais, por sermos mais do mesmo. Começamos assim mais uma edição das Conversas de Esquina, hoje com o VJ da MTV, Diogo Dias, também vocalista da banda Cleft, que acabámos de ouvir nesta entrada das Conversas de Esquina. Muito obrigado, muito boa tarde. Boa tarde, e Ruben. Muito obrigado por teres aceito o convite das Conversas de Esquina, feito num local um pouco estranho, num evento em Carcavelos, uma história para contar-te aos nossos netos e também aos nossos filhos. A primeira pergunta que eu tenho para ti é a seguinte: gostos não se discutem a menos que estejamos a falar de música? Eu acho, é assim, gostos não se discutem, ponto final, cada pessoa tem o seu gosto e então no caso da música mais sentido ainda faz. Eu trabalho num canal antigamente de música, hoje em dia de entretenimento, e muitas vezes tenho que lidar com um certo tipo de som que não é mesmo a minha praia, mas no entanto faz parte e existe muita gente a gostar deste tipo de som. Ou seja, eu acho que somos todos livres de fazer aquilo que queremos e ouvir aquilo que ouvimos. Eu acho que gostos não se discutem, ponto final, em relação a tudo. Mas porque é que há tantas paixões e tantas discussões acaloradas em relação ao mundo da música, em que por vezes tentamos levar o outro a gostar de outro género parecido com o nosso? Transportando isto um bocadinho para o futebol, nós somos fãs de futebol. Porque isso. É que há uma paixão tão equivalente, às vezes parece ser, entre o futebol e a música? Eu, sinceramente, eu vou-te ser muito sincero, que eu não impinjo os meus gostos a ninguém. Eu tenho o meu gosto musical, tenho os meus guilty pleasures de músicas muito pop, gosto muito também de música alternativa, mas também me irrita aquele lado muito do eu ouço música alternativa, então não posso ouvir uma música comercialmente muito badalada. Isso também me irrita um bocado. Então, eu sinceramente, eu acho que cada um ouve aquilo que quer e o que gosta, e tu mostras, e sobretudo o Eddie Vedder uma vez disse uma opinião em relação à música, e eu concordo perfeitamente. Há muita gente a opinar sobre música, entendidos supostamente de música, que dão a sua opinião, e dão a sua opinião como a palavra mestra, vá, digamos assim. Eu isso não concordo, são gostos. O gosto dessa pessoa é esse. O meu pode ser diferente, por isso, eu acho que cada um é livre de ouvir aquilo que quer e de gostar daquilo que quer. Achas que essas paixões, essas discussões, essa vontade de falar de música também nasce um bocadinho da própria música hoje em dia definir um pouco aquilo que é o estilo de vida? Falaste da música alternativa que define um determinado lifestyle. Exato. Achas que a música também já pode ser uma espécie de definição daquilo que nós somos? Um pouco, se bem que vivemos na atualidade uma coisa que eu já sou mais velho, eu tenho 33 anos e na minha altura existia aquela obsessão por uma banda. Eu tinha uma banda que eu seguia religiosamente e comprava um álbum e ficava com esse álbum durante um ano inteiro a ouvir aquele álbum. Hoje em dia, para teres uma ideia, um álbum dá-me para ir para duas semanitas ou coisa assim. Depois tenho que ter outro porque a música tornou-se um bocado pastilha elástica. No entanto, existe muito a questão das tribos, sobretudo pelos mais novos. Temos muito aquela os seguidores, por exemplo, do Justin Bieber, que odeiam os seguidores dos One Direction, e os do Tokyo Hotel, que odeiam os... Pronto, existe um bocado isso, mas eu acho que hoje em dia as pessoas não se deixam levar tanto por isso, mas, no entanto, sim, uma pessoa que ouve música alternativa, talvez vista de uma certa maneira, uma pessoa que ouve música dos Tokyo Hotel veste-se de outra maneira, eu acho que tem piada e sobretudo a maior piada é o facto da música ter tanta influência noutras vertentes da nossa vida, para além de simplesmente ser música, porque é simplesmente música, mas serve para moldar um bocado o estado de espírito, e há pessoas que levam isso um bocado mais a peito do que outras. Vá. E porquê é que a música ganhou essa influência? Pode ser considerada um dos nossos melhores amigos? Epá, eu para mim, sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer uma coisa, e até tenho uma ideia que já discuti com uns amigos meus para fazer ou uma curta-metragem ou algo sobre isso, que é, eu acho que a nossa vida teria muito mais piada se o teu cérebro produzisse uma banda sonora enquanto tu estás a viver. Ou seja, estamos aqui os dois agora e neste momento tínhamos uma banda sonora, cada um com a sua, mas eu acho que a música transporta-nos para outro universo, para dá-nos mais emotividade e como tal, para mim é fundamental. Eu estou sempre com os fones a ouvir música, quando vou andar na rua, o silêncio para mim também me sabe bem. Mas eu preciso sempre de música para exponenciar as minhas emoções. O que é que seria um mundo sem música? Um mundo mais triste? Ei, sem dúvida nenhuma. Nem imagino, nem quero imaginar uma coisa dessas. Falaste aí há pouco na variedade de músicas que hoje existem, falaste aí na tua altura de juventude em que tinhas um disco, e agora, em comparação com esse disco que dura apenas duas semanas, a variedade que existe na música faz bem ao mercado? Ou temos... gente a mais no mundo da música? Não, isso nunca. Cá está. Cada pessoa depois ouve aquilo que quer. Agora, o mercado da música mudou por completo. E aquilo que tu tinhas antigamente das estrelas e de os verdadeiros ídolos, eu acho que isso perdeu-se um bocado. E acho que cá está. Hoje em dia tu, a oferta é tanta e sinceramente, cada vez mais qualidade, e eu falo sobretudo por exemplo, na música portuguesa. É fácil hoje em dia, qualquer um grava um álbum em casa e mete um álbum cá fora, e estás a competir contra alguém, por exemplo, vá competir, que não é competir, entre aspas, vá contra alguém que gravou um álbum que custou, vamos imaginar, 30 mil euros a uma editora e uma major que está ali a bancar publicidade e isso. E tu simplesmente podes ter feito uma música em casa e posto a música no YouTube ou noutro canal qualquer, e as pessoas aderirem completamente àquilo e aquilo ser o maior sucesso à face da Terra. O que é o Gangnam Style? Aquilo, como é que um sul-coreano consegue pôr-se a falar dele em todo o mundo? Ou seja, estamos numa época de fenómenos e as pessoas estão muito atentas a isso. E basicamente tu segues aquilo que tu queres e ponto final. É aí que vai bater a minha próxima questão, já que falas nisso, falas nas pessoas, no poder das pessoas em tornar as coisas virais, falaste no Gangnam Style. Hoje o cidadão comum é quem dita as modas, em vez de ser uma rádio ou um canal de música. Somos cada um de nós, com as nossas escolhas, vamos ditar a próxima moda? Eu acho que as rádios continuam a ter um peso muito importante e, sobretudo, porque existe uma facção, digamos, de pessoas que seguem muitas rádios e estão muito atentas às tendências, não só das rádios, como daquelas pessoas que são opinion makers e conceituados, de música. No entanto, sim, és tu que cada vez mais tens programas, por exemplo, na internet, que se tu metes um estilo de música que tu gostas e ele vai-te buscar exemplos de outras bandas que tu poderás gostar. Ou seja, tu hoje em dia é perfeitamente normal tu conheceres uma banda. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, os Tame Impala. Antes dos Tame Impala aparecerem, eu ouvi a maquete dos Tame Impala porque um amigo meu disse: pá, há uma banda australiana, tu tens que ouvir aquilo, é surreal, parece que voltámos aos anos 70. E eu fui ouvir e era uma maquete. E os miúdos estavam na outra ponta da Austrália. Está a ver? Como é que eu fui ouvir aquilo e passado um ano e meio, eles se tornaram as celebridades que são hoje em dia e tocam em todos os países do mundo. Ou seja, eu acho que muito facilmente se criam estrelas hoje em dia, mas essas estrelas não têm o respeito que as estrelas de antigamente tinham. Podemos estar perante o fim da supremacia das editoras e nós sermos as próximas, cada um de nós ser a próxima editora de música? Eu acho que isso já aconteceu, sem sombra. Mas as editoras, as majors, como tu falaste, já se aperceberam disso? Completamente, completamente. E estão a mexer-se como podem. Para dar a volta minimamente a isso e minimizar os danos, mas basta olhares para as vendas de disco. Antigamente uns 50 mil cópias eram disco platina, hoje em dia 10 mil cópias é um disco platina. Isto revela muito, a banda que mais vende em Portugal neste momento, se chegar às 10 mil cópias é loucura e uma editora passa-se. Antigamente não, antigamente tinhas o caso do Challenge 4 ou de uns Delfins, um Paulo Gonço, que vendiam 250 mil cópias, coisa impensável hoje em dia de acontecer. Eu acho que o último álbum que mais vendeu em Portugal provavelmente deve ter sido o Amália Hoje, que chegaram, se não me engano, aos 80 mil, e é compreensível porque é a Amália. Tirando isso, foram os da Weasel, mas aí já vamos voltar para 2000 e, se não me engano, 2003, 2004, com o Retratamento. Por isso, isto mudou tudo e sem dúvida nenhuma que cada um de nós tem um peso que antigamente não tinha e deixou de haver aqueles megas pólios, as editoras e as rádios controlarem tudo. Não, hoje em dia eu acho que cada um de nós controla também o seu mundo, Temos esse poder de conseguir construir estrelas imediatas, estrelas instantâneas? Ah, sim. Então, e somos nós que, por essa ação que nós temos, em que não nos apercebemos disso, mas que criamos essas mesmas estrelas, que fazemos com que essas estrelas tenham menos respeito, como disseste há pouco? Por serem tão rápidas a aparecer e também a desaparecer? Eu acho que a questão é essa, exato. Tu podes criar grandes ídolos que desaparecem num espaço de nem um ano, 6 meses, já não ouves a falar. Já não ouves falar. Eu vou dar um exemplo: o Gangnam Style, pronto, mais uma vez vamos pegar no Psy, porque sinceramente duvido que ele apareça a fazer seja o que for. Agora já existe um novo fenómeno que é o What the Fox Say. Exato. Aquilo é. De onde? Eu ouço aquilo e penso, meu Deus, isto está tudo perdido. Mas realmente aquilo, percebo porquê. Tem a sua piada, digamos assim, e as pessoas vão papar aquilo constantemente durante X tempo. Depois nunca ninguém, eu nem sei o nome dos senhores, mas nunca ninguém vai criar dali um ídolo, ou como por exemplo eu tive quando cresci com a música. Ou seja, eu tive, eu consigo te enumerar, imagina, 4 bandas. Foram o meu crescimento, a nível musical. Hoje em dia seria impossível uma coisa dessas. Eu sigo 30 bandas, no mínimo, por mês, Essa oferta grande que tens hoje na música atualmente impede-te de fazeres ídolos para uma vida? Ou mesmo assim ainda tens casos que são exceção à regra? Eu acho que impede um bocado. Impede um bocado, mas também é um bocado exceção à regra o facto, por exemplo, de tu viveres num país como Portugal. Se tu gostas de música portuguesa, eu acho que em Portugal ainda tens um bocado, uma vez que somos um meio muito pequeno, os grandes fenómenos da música portuguesa não desaparecem assim tão facilmente. Agora, nos Estados Unidos da vida, pá, esquece. Cá está, eu, se fosse um músico, por exemplo, nos Estados Unidos, eu poderia viver só no meu estado, a tocar só no meu estado, e tinha mais datas do que em Portugal durante um ano. Por isso eu acho que nos Estados Unidos é mais fácil tu passares de moda, vá, digamos assim, do que aqui em Portugal. E qual era na tua idade de infância, de juventude, quais é que eram os ingredientes que uma banda, um cantor teria que ter para te fazer apaixonar, como disseste, por essas quatro bandas, que eu não sei quais são, mas também quero saber o que é que elas tinham que ter para tu dizeres, ok, é isto? É assim, eu tenho dois irmãos mais velhos e isso influencia-te, como é óbvio, todo o teu gosto musical e tudo aquilo que tu ouves para trás. Os meus pais nunca ouviram muita música em casa, por isso eram os meus irmãos que ditavam aquilo que eu ouvia. Eu tive que papar um bocado a onda da vanguarda da minha irmã, que eram os Cure, eram os Joy Division, era isso tudo. Mas isso nunca me bateu assim, nunca me bateu muito. Mais tarde é que fui começando a absorver um bocadinho. Pá, Queen marcou-me profundamente, a voz do Freddie Mercury, mas não havia um estilo qualquer que me pegasse. Ou seja, eu simplesmente era aquilo que gostava, e Queen marcou-me muito, Guns N' Roses, aí sim, verdadeiros ídolos. Eu acho que os Guns foram provavelmente as últimas bandas de rock assim a serem completamente unânime. Toda a gente gostava de Guns, vá, na altura, e aquilo era um fenómeno. Depois disso, pronto, é aquilo que eu gosto de considerar a minha geração, que é a geração grunge. Pronto, Pearl Jam para mim provavelmente foi a banda que me despertou aquela minha vontade de querer fazer música, e Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, pronto, depois levei com isso tudo, e cá está, eram umas X bandas, e eu ouvia sempre as mesmas bandas durante não sei quanto tempo. E estas gerações mais novas que vão entrar daqui a pouco tempo na idade adulta vão ficar órfãos de ídolos de música, de referência na música? Não, porque tu, hoje em dia, o que tu tens é... Assim como, por exemplo, cá está, uma vez que os meus pais não ouviam muita música, eu só conhecia, entre aspas, Beatles, Led Zeppelin e isso, muito mais tarde. Ou seja, tu, quando tens 25, 26 anos, és apresentado, entre aspas, a Led Zeppelin e a Beatles, e tu começas a papar isso tudo. Hoje em dia, o que eu sinto é, e tenho que falar muitas vezes com jovens, e sinto que muitos deles dizem, ah, eu gosto de ouvir música antiga, como por exemplo Pearl Jam ou Nirvana. Eu acho piada a isso, mas acho que eles sentem que aquilo, parece que as coisas são mais genuínas, parece que hoje em dia é tudo mais, cá está, a pastilha elástica, e antigamente não, aquilo era genuíno, havia uma revolta sem razão, mas havia uma revolta dos jovens, e eles personificavam isso mesmo. Eu sempre fui um revoltado sem ter razão nenhuma, mas aquela música dizia precisamente isso, é revolta-te e faz alguma coisa para que as coisas aconteçam. E eu acho que a geração grunge foi um bocado isso. Mas estamos a viver uma espécie de revivalismo por uma questão de moda apenas? Não é por uma questão de moda, acho que é por uma questão de necessidade de tu realmente ires buscar pilares que realmente digam alguma coisa, porque é o que estamos a dizer, acho que hoje em dia há muita coisa que passa muito facilmente, e antigamente tu tinhas algo mais marcante. O Kurt Cobain uma vez disse uma coisa que é muito verdade, que é, só vais para cima de um palco se realmente tiveres alguma coisa para dizer. E eu acho que há muita gente que vai hoje em dia para cima do palco sem ter nada a dizer e simplesmente para o vazio. Mas porque nós próprios, eu acho que o público se tornou um pouco menos exigente. Estávamos a falar desse evento onde nós nos encontramos, por exemplo. Vias muita gente lá a divertir-se, e fez-me uma certa confusão aquilo, porque nada, aquilo era mais do mesmo, tipo, não me estava a dar prazer nenhum estar ali e via muita gente a divertir-se, ou seja, eu acho que nós estamos pouco exigentes, não queremos saber se a pessoa que está em cima do palco simplesmente pôs um play e está lá atrás simplesmente a ver-nos a dançar. Antigamente não, antigamente para tu subires para cima do palco tinhas que saber fazer alguma coisa realmente bem para cativares as pessoas, hoje em dia nem é tanto assim. E porquê que nos tornámos tão pouco exigentes? É porque as coisas passam depressa demais? É porque... Ou fomos nós que fizemos com que as coisas passassem depressa demais? Foi a internet que lixou entre aspas um bocadinho isto. Não, a facilidade de informação que nós temos, a facilidade de chegar às coisas que nós temos hoje em dia, isso não existia antigamente e não é julgar as pessoas por isso, nem pouco mais ou menos, mas hoje em dia tu tens tudo de uma maneira extremamente fácil, então isso pode tornar também uma pessoa mais exigente noutros campos, mas neste campo da música eu acho que as pessoas simplesmente deixam-se levar, ok, isto agora é a moda, eu vou pegar nisto um bocadinho e vou consumir isto pastilha elástica, porque amanhã já tem outra coisa. E a nossa atenção também está um pouco mais dispersa, já não prestamos atenção tanto aos detalhes, aos pormenores, também é por aí. Exatamente, não nos focamos tanto. E falaste na questão do revivalismo, falaste na questão dos mais jovens ouvirem a música revivalista, há pouco não pergunta isto, mas aproveito agora, estamos à procura do nosso pai a nível também musical, procuramos a nossa família a nível musical, porque disseste aí que as coisas passam muito depressa, são todas muito iguais, procuramos algo diferente, algo mais antigo, quase como uma referência parental no mundo da música, também sentimos necessidade de afeto aí? Sim, eu acho que isso pode acontecer um pouco, mas eu acho que cá está, eu próprio, vivendo na atualidade e com esta história toda da internet, eu tive as minhas referências musicais, mas eu não ouço só as minhas referências musicais. Agora, cada vez que quero assentar um bocadinho isso, vou buscar os meus discos antigos. Agora, hoje em dia o que tu tens é consumo, consumo, consumo, e às tantas deixa cá olhar para trás, porque ouvi alguém dizer que antigamente é que era... Há sempre esta coisa, não é? Não é uma cena... Nós, quanto mais velhos vamos ficando, vamos dizendo, epá, não, na minha geração é que era assim, era assado. E então, todas as novas gerações têm curiosidade em saber como é que era realmente. E daí também a minha curiosidade em ir à década de 70 buscar Led Zeppelin e Beatles. Ou seja, eu acho que tu, se queres cultivar-te a nível musical, tu tens que ouvir música desde os anos... Vá, 60, 50, vá, 50 até hoje em dia. E depois vais aperfeiçoando e vais querendo os teus gostos musicais. E não ouvir só aquilo que se faz hoje em dia, porque apesar de ser muito bom e cada vez com mais qualidade, também perdes as referências que 90% das bandas de hoje em dia têm, que são dessa altura. E voltando à atualidade e falando novamente nos fenómenos virais, que são cada vez mais constantes, de onde é que eles nascem? Porquê? Qual a razão? A internet também? É a internet, sem sombra de dúvidas. Mas, e depois cá está. A música epá, quanto mais sem sentido, melhor. Também, por aí? Sim, olha, por exemplo, estávamos a falar da Icona Pop, eu e um amigo meu gozamos, que é quando uma letra que diz eu bati com o meu carro contra o meu ponto, mas não me interessa... E o pessoal grita aquilo e canta com uma alegria. Porquê? Porque a letra não diz nada, mas no entanto a música é animada e está bem feita a música. Ou seja, eu acho que as pessoas desligam um bocado da mensagem e não prestam tanta atenção à mensagem. Daí terem a necessidade de ir de vez em quando buscar coisas antigas para sentir algo mais profundo. E esses fenómenos virais nascem um pouco do nosso desligar da própria mente? Uma espécie de, ok, vou desligar para o mundo? A informação a mais que nos chega à cabeça e nós provavelmente não conseguimos gerir tão bem essa informação. Porque falaste aí há pouco do Gangnam Style, de uma pessoa que vem da Coreia do Sul para ter 1 milhão de visualizações num vídeo com uma dança... E provavelmente não foi através de nenhuma rádio ou numa televisão que nos apercebemos desse fenómeno. Foi um amigo que falou ao amigo e que disse ao amigo... E é assim que as coisas hoje em dia acontecem, temos acesso a tudo, então é fácil chegar às coisas, por isso dispersamos muito facilmente também. Hoje mais do que promover um CD na televisão, na rádio, é bom cair no goto das pessoas? Sempre foi. Mas acho com mais importância, o bate-boca ganha mais importância do que a promoção de um CD? Nível audiovisual? Eu acho que é 50-50, porque a promoção mesmo assim continua a ser muito importante para chegares às pessoas, sobretudo se tiveres um som mais comercial. Se tiveres um som mais alternativo, por exemplo, eu acho que sem dúvida nenhuma é o boca a boca e é tu caís no goto das pessoas que são opinion makers neste momento. Mas eu acho que passa um bocado por aí. Cá está. A música hoje em dia é tão acessível que tu ouves aquilo que queres, quando queres e não tens de preocupar com opiniões. Porquê que a MTV também enverdou pela febre dos reality shows? Porque a MTV é uma coisa a nível internacional. A MTV, muita gente, e é interessante, muita gente vir criticar e a MTV e muitas vezes aborda-me na rua, manda a vir... Tipo, vocês já não passam música. A MTV deixou de ser um canal de música. Antigamente tinha Music Television, hoje em dia nem isso é. É MTV, não tem Music Television. É um canal direcionado para o entretenimento. Porquê? Da mesma maneira que a MTV aparece com a música dos Buggles, do Video Kill the Radio Star, e na altura dizia-se que a televisão iria matar as estrelas, a rádio, vá. Eu acho que YouTube killed the MTV Star. A facilidade com que tu tens de agora queres ver um videoclipe, tu chegas ao YouTube, metes e vês, para que é que eu vou ficar à frente de um canal de televisão à espera de um videoclipe? Não faz sentido nenhum. Eu antigamente ficava com um vídeo e quando dava o meu videoclipe favorito eu gravava. Hoje em dia não faz sentido, ou seja, tu tens acesso a isso tudo. Ter um canal só de música hoje em dia não faria sentido e as pessoas não veem, quanto mais não seja, as pessoas criticam por não passar pela MTV não passar a música, mas a verdade é que sempre tivemos programas de música, são os programas que menos audiência têm. Ou seja, é curioso, mas é isso que acontece. A MTV, a nível internacional, apercebeu-se do fenómeno da internet e apercebeu-se que não poderia competir com algo do género e, como tal, enverdou por um canal de entretenimento. Agora, se temos ou não temos as melhores séries e se temos muitas séries que têm a cultura americana que não é a nossa e nós muitas vezes criticamos a cultura americana, isso faz parte das regras internacionais do canal. Nós próprios daqui temos a obrigação de passar X tipo de programas a mando da Viacom Internacional. Por isso nem temos o controle de tudo, mas posso dizer que até há muito pouco tempo a MTV Portugal era a MTV a nível mundial que quase que mais música passava. Mas a MTV teve a necessidade ou teve esse toque de alerta de ter que mudar para se adaptar aos novos tempos ou então arriscava-se a desaparecer? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E hoje em dia tu sentes que a MTV não tem o peso que tinha antigamente. Antigamente a MTV era ultra conceituada e ultra respeitada, todos os artistas queriam estar na MTV. Hoje em dia parece quase que é bem dizer-se mal da MTV, é aquela coisa que eu não gosto de... Ok, agora vou dizer mal da MTV porque fica sempre bem. Já não tens os artistas todos na mão como tinhas antigamente, mas faz parte, é a evolução das coisas e a internet realmente mudou tudo. Agora, por exemplo, o YouTube também fez os seus prémios, os próprios prémios do YouTube. Eu acho que isso também é uma revolução. Eu acho que cá está, a MTV foi obrigada a desligar-se da música para sobreviver e as pessoas ainda não se aperceberam isso, mas pronto, faz parte. Mas da sensibilidade que tu tens e das críticas que vais ouvindo, o que é que tu sentes por parte das pessoas? Achas que há também alguma relutância em deixar cair a Music Television? Pois, parece que elas sentem, eu acho que imagina, alguém da minha idade vir-me chatear a dizer, olha, vocês não prestam porque não passam música. É uma coisa que eu ainda percebo. Ok, quando tu cresceste, nós realmente passávamos muita música e tu acompanhaste uma MTV que era só música, música, música. Agora, eu dou uma explicação válida como a que eu acabei de dar. Pá, e só alguém que não tem dois dedos de inteligência que não percebe que é a evolução natural das coisas e a MTV é um negócio, não é a tasca de um amigo em que vamos lá e bebemos à fala e ele não se preocupa. Não, aquilo tem que sobreviver e, como tal, a MTV teve que evoluir. Agora, uma pessoa, um jovem que se chega ao pé de mim e diz vocês são a porcaria porque não passam música, faz-me uma confusão e digo-lhe, olha, então, mas tu é que me dás as audiências. E eu sempre passava um programa de música, aliás, tinha um programa de música que era Brand New, que levava bandas para tocar ao vivo e isso, o programa acabou simplesmente porque não tinha audiências, e era provavelmente o único programa na televisão portuguesa na altura que tinha música ao vivo. Ou seja, se vocês não dão audiências, e se eu meto um suite, agora não me lembrei do nome. Um Jersey Shore. Um Jersey Shore da vida, e aquilo é o pico de audiências, que está a ver? E não tem nada a ver com a nossa cultura e não tem nada a ver connosco. Mas pronto, se é isso que as pessoas querem mais ver, quem somos nós para contrariar as pessoas? É um canal de televisão, tu tens que estar aquilo que as pessoas querem ver. Fica bem falar mal da MTV? Eu acho que fica, cá está. Eu acho que é um bocado na moda. É um bocado uma moda falar-se mal da MTV, assim como esse tipo de modas irrita-me um bocado, assim como, por exemplo, aquelas pessoas que cospem um bocado nos delfins. Sim. Faz-me uma confusão, porque essas pessoas provavelmente foram as pessoas que compraram os duplamente, eu acho que eles tiveram dois álbuns seguidos em que chegaram às 250 mil cópias. Eu acho que nunca nenhuma banda em Portugal vendeu tantos discos como aos Delfins. E depois, passados uns anos, essas pessoas estão a mandar vir e estão a cascar nos Delfins. Pá, sim, podem ter decaído, é normal. Um artista também não está sempre em alta. Agora, cuspir no prato onde tiveram a comer durante esses anos todos, eu acho um bocadinho insensato. Mas pronto, é assim, são as pessoas, e cá está, é modas. E hoje em dia somos muito modas, por isso é deixar passar, e quem sabe um dia ainda vão voltar a dizer bem da MTV, não sei. E achas que essa moda vai passar, te dizer mal da MTV? Vão aceitar este novo formato MTV? Sinceramente não. Talvez fosse preciso mais... Talvez seja preciso que a MTV aguente mais uns 20 anos para que a coisa volte. E a MTV era um canal exatamente respeitado. Hoje em dia eu acho um bocado difícil. Como é que programas como Jersey Shore, Gordy Shore, Real Life são programas tão impactantes na MTV? Qual a razão, qual o ingrediente para o sucesso daqueles programas? Eu vou pôr isto de uma maneira muito, muito tuga. Se uma Casa dos Segredos é um sucesso, que é... eu acho que a Casa dos Segredos é o nosso... Jersey Shore. E... se bem que o Jersey Shore acaba por ser um pouco mais hardcore do que a Casa dos Segredos. Mas tu queres ver, entre aspas, tu queres ver a falta de noção das coisas, e a pessoa a enganar-se, a pessoa a falhar. Parece que as pessoas têm prazer de ver essas coisas. E cá está, estamos pouco exigentes. Não queremos chegar a casa depois de um dia de trabalho e estar a pensar nas coisas. Então as pessoas metem-se a ver esse tipo de programas. Aquilo até te ri um bocadinho, mas pá, sinceramente não me enche as medidas por isso. Eu não te sei justificar o porquê, mas que são, sem dúvida nenhuma, os picos de audiências, são. E é isso é que interessa para um canal de televisão, para sobreviver. Mas são as nossas necessidades de nos sentirmos superiores que nos levam a ver aquele tipo de programa? É pá, não sou ninguém para julgar as pessoas nesse sentido. Eu acho que conheço muita gente com níveis de cultura elevadíssimos que adora esse tipo de programas. Por isso não se trata de cultura, falta de cultura, não se trata de menosprezar os outros. Eu acho que é simplesmente tu não tens de pensar em nada e estares ali durante uma hora a olhar para uma televisão e a ver gajos a fazer figuras de parvo, entre aspas. E a MTV não cria assim também estilos de vida? Não há alguma espécie de passagem daquele estilo de vida, daquela forma de viver para os mais jovens, quer em Portugal, quer também nos Estados Unidos, onde o programa também tem muito sucesso? A MTV não tem essa ideia de que cria um estilo de vida? Também cria essas modas? Sim, eu acho que sim. Eu acho que durante muito tempo, mais antigamente provavelmente do que hoje em dia, mas sem sombra de dúvidas. Por exemplo, no Jersey Shore há muita a noite, a forma de vestir, um determinado estilo de vida que pode ser transportado para quem é mais influenciável e também mais novo. Pode acontecer. Sem sombra de dúvidas. Aliás, e quem fala de Jersey Shore, mais uma vez volta a pegar numa Casa dos Segredos, que é o relativo para Portugal. Eu acho que é a comparação mais óbvia que tu podes ter, e isso influencia os jovens, como é óbvio. Agora, quem somos nós para julgar? Cada um vê o que ele quer e o que gosta, e se é isso que dá audiências, isso revela também um pouco o que é que vem daí? Mas como seria a tua MTV? O que gostavas de ver por lá? Que tipo de conteúdos gostavas de ver a MTV produzir? Epá, eu sou um mau exemplo para isso, que provavelmente levava o canal à falência rapidamente. Eu acho que um programa como o Brand New Tapete era fundamental, e eu acho que a MTV, apesar de ainda hoje em dia prestar um grande apoio a muitas bandas nacionais, eu acho que as bandas nacionais sentem que não há sítio para mostrar o seu trabalho. E eu gostava que a MTV fosse esse foco, fosse nesse sentido, no sentido em que as bandas, se quisessem promoção, o primeiro meio que eles iam procurar seria a MTV. Não acontece, e cá está, porque é difícil, hoje em dia é muito difícil. Agora, para onde é que eu levaria a MTV? Epá, não faço a mínima ideia, sinceramente não faço a mínima ideia. Mas também, olha, eu apresento a MTV há cerca de 9 anos, mas nunca me estaria a ver à frente de um canal ou pensar no, na programação do canal, porque não é mesmo a minha praia. Eu gosto mesmo muito de música, gosto do espírito jovem, vá, digamos assim, da MTV, mas estar à frente de um canal desse, a pensar naquilo que pudesse bater ou não, é pá, isso era impensável, não está? Falando da MTV Portugal, o MTV LinkedIn é uma espécie de MTV em Portugal, se associar também à sociedade civil? Fazer parte da cultura urbana? Sim, o MTV LinkedIn é algo que é uma forma da MTV hoje em dia de chegar a vários, ou seja, é uma tentativa da MTV Portugal explicar que neste momento já não somos só um canal de música. Logo, apoiamos música, mas também apoiamos desportistas e apoiamos pessoas com talento. O talento é a base do apoio da MTV. E o link pela MTV é isso mesmo. E é dares a voz, por exemplo, ao Estoque a Refar, com os seus tambores, de dar-lhe a voz, e no sentido em que, se precisam de alguma coisa, se precisam de promover alguma coisa, venham falar connosco. E criar aqui uma pequena família, cá está, não estamos tão generalistas, mas criámos aqui um nicho, uma família, tanto de músicos como de esportistas, como de ações de solidariedade, que apoiamos. E é a forma da MTV apoiar e de marcar alguma diferença também no meio disto tudo. Uma vez que não somos um canal generalista, que não temos também que seguir as audiências completamente obstinados, como é o caso dos três generalistas, eu acho que a MTV também tem esse campo e nesse papel eu acho que a MTV está a fazer muito bem o seu papel de apoiar não só a música, como também o desporto, como também, pronto, essas áreas todas que eu anunciei. Também o próprio MTV amplifica uma espécie de programa e de conteúdo também para fazer passar a ideia de que a MTV é muito mais que música, é. Sim, também pessoas. Exatamente, é sobretudo de pessoas e para pessoas, e nós, muitas das reportagens que aparecem no MTV Amplifica, algumas pessoas devem ficar a pensar, mas porquê que eles estão a cobrir isto e não estão a cobrir outra coisa? Passa um pouco da estratégia do canal e no meu caso, eu sou um funcionário. Não queres ser despedido, é? Exatamente. Não, mas, ou seja, basicamente aquilo que nós fazemos é estar mais próximo do público. E hoje em dia, uma vez que tens acesso a tanta coisa através da internet, eu acho que cada vez que tu consegues cativar uma pessoa, e por exemplo nós estarmos na rua e abordarmos uma pessoa, eu acho que essa pessoa vai se sentir mais tocada e vai estar mais atenta à MTV. E quanto mais nós formos para a rua e quanto mais nós fizemos esse tipo de reportagens, mais as pessoas se sentem ligadas à MTV. E é isso que sentimos. Então o Amplifica passa um bocado por isso, é meter-nos em contacto mais mano a mano, vá, com as pessoas na rua. É esse o objetivo do Amplifica. MTV 9 anos, é já a tua primeira casa? Epá, é sem sombra de dúvidas. Eu sinceramente no outro dia estava a pensar 9 anos, eu acho que nunca tive tanto tempo num sítio. Ou seja, sempre que estudei, estava a pensar nisto porque, imagina, mudei para aí umas 3 vezes de escola, por isso nunca tive tanto tempo num sítio. Em 9 anos, a trabalhar num sítio, passas a fazer um bocado parte da mobília da casa. Sinto-me completamente... aliás, acho que faço parte da história da MTV, ponto final. Sim. O que é que vem aí? Não faço a mínima ideia, mas MTV, como é óbvio, para todo sempre há de ter uma importância para mim surreal. Eu cresci muito ao longo destes 9 anos. Acho que comecei sem fazer a mínima ideia do que é que era isso de fazer uma entrevista, e hoje em dia já tenho alguma capacidade de fazer entrevistas, de abordar pessoas na rua. Deixei de ser a pessoa tímida que era para ser um pouco mais extrovertido. Ou seja, eu acho que a MTV moldou-me também a minha personalidade e a minha forma de ser, e daí eu só tenho a agradecer por estes 9 anos e as pessoas fantásticas que trabalharam comigo ao longo destes 9 anos, que me educaram e muito, e só tenho a que agradecer. Existe já um tom saudosista no teu discurso? Já estás a pensar na tua saída da MTV Portugal? Não vou dizer isso, porque não vale a pena pensar quando é que eu saio ou quando é que não saio, sinceramente, mas não te vês com um prazo de validade? Vejo-me um bocadinho simplesmente por uma coisa, que é, eu próprio, se fosse um jovem de 14, 15 anos e olhasse para a televisão e visse um gajo de 33 anos a falar sobre um assunto que provavelmente eu iria saber falar muito melhor, eu acho que iria sentir um bocado revoltado. Ou seja, também acho que temos que dar o espaço a uma voz mais nova, digamos assim. E a brincar, eu hoje em dia, por exemplo, muitas vezes abordo miúdos na rua e eles tratam-me por você, e isso faz-me uma confusão. E eu digo, olha, trata-me por tu, não, eu sou mais velho, mas é tranquilo. Ou seja, eu acho que sim, tenho um prazo de validade completamente. Eu, a fazer uma brincadeira, até costumo dizer que estou mais para VH1 do que para MTV, mas ainda me sinto muito no espírito da MTV, e enquanto lá estiver vou trabalhar com o meu espírito mais jovem possível. Vai acontecer então naturalmente a tua retirada. Óbvio. Não penso aos 60 anos estar a apresentar um Amplifica. O tal pendurar de chuteiras. Exatamente. Que já falámos há pouco. Agora, centrando na tua carreira de músico, também nesta tua banda, o Skleft, que tem um som maravilhoso, que projeto é este? É o teu menino, o Skleft? O Skleft apareceram quando eu tinha 16 anos. Para dar um termo em comparação, eu entrei na MTV com 23. E o Skleft eu formei quando tinha 16 anos. Sofreram muitas alterações. Em 2000, a base do grupo estabeleceu-se bem definida, criámos uma série de originais e tivemos durante 8 anos a tocar por todo o país, a gastar dinheiro do próprio bolso, porque só tocávamos originais e aí só concursos de bandas amadoras. Foi muito importante para nós para crescermos musicalmente e para sabermos também das dificuldades que as bandas tinham. E só em 2008 é que finalmente conseguimos lançar o nosso primeiro álbum. Tínhamos um repertório de, sei lá, de umas 60 músicas, que não é uma coisa muito normal para uma banda que esteja a começar. E o que eu sinto é que, sem dúvida nenhuma, que o Skleft ou seja, sou eu a 100%, porque eu criei o projeto, eu faço as músicas com os meus colegas, eu é que escrevo as letras, e neste momento também, desde o nosso primeiro álbum, somos nós que produzimos os álbuns, somos nós que somos a própria editora, somos nós que somos os próprios managers, somos nós que somos a própria agência. Ou seja, não contamos com ninguém para além de nós mesmos. E isso dá-te um certo gozo. Quando uma pessoa vem a uma entrevista e tu falas do Skleft, eu fico orgulhoso, porque sei que 80% disto se deve a mim mesmo e ao meu trabalho. E quando falo de mim, falo dos meus colegas também. Ou seja, não tivemos algum apoio no início, mas fomos nós que criámos os Skleft e fomos nós que pusemos os Skleft no sítio onde estão agora. Tens aí mais de 17 anos de história com os Skleft, mas como é que se dá esse boom do Skleft a algo recente, comparado com o tempo que os Skleft já têm? Se essa tal base de apoio de editora, de agência dessa promoção, onde é que achas que se deu o clique nas pessoas para, ok, os Skleft são bons? Eu acho que ainda não se deu nenhum clique. Não. Eu acho que as pessoas conhecem. Vocês têm uma legião de fãs, não têm? Já temos, sim. E no Facebook, sobretudo no Facebook, as pessoas acompanham-nos bastante, e nós agradecemos imenso as pessoas que nos acompanham no Facebook. Para uma banda relativamente pequena, como é o nosso caso, temos à volta de 70 mil pessoas a seguirem-nos. É bastante relevante. Eu acho que no primeiro álbum nós conseguimos tocar muitas pessoas, com, tanto com o primeiro single como com o segundo single. São músicas mais calminhas e eram músicas que estavam escritas há bastante tempo, há muito tempo mesmo, e foram músicas que, cá está, a rádio passou. A rádio foi muito importante na nossa promoção. A televisão também tivemos a felicidade de passar, na MTV e noutros canais. E depois houve um meio que na altura provavelmente mais importante do que hoje em dia, mas um meio que nos ajudou bastante, que foram as telenovelas. Nós conseguimos pôr dois temas nas telenovelas e isso foi o boom, e eu senti isso mesmo. Nós tínhamos uma música no nosso primeiro álbum que era uma música escondida, que se chamava Embora Doa, que era uma música que supostamente nós pusemos no álbum, mas música escondida, ou seja, nunca poderás tornar aquilo num single. E curiosamente existiu uma telenovela que era dos vampiros, que eu não me lembro do... Lua Vermelha. Lua Vermelha. Sim. E o casal principal tinha essa música como o tema do casal. Sim. Ou seja, estavam sempre a aparecer, e a Mafalda, eu acho que foi a Mafalda que sugeriu essa música para ser a música do casal, porque eu conhecia a Mafalda já há bastante tempo. E aquilo foi um boom. Eu não fazia a mínima ideia que as pessoas conheciam o Embora Doa, e quando eu lembro-me, passado pouco tempo daquilo estar a dar na Lua Vermelha, nós vamos tocar a um sítio qualquer e eu começo a tocar a música e as pessoas todas sabiam a letra, e eu fiquei, mas como é que isto, o que é que aconteceu? Expliquem-me, porque eu não estou a perceber. Ou seja, são fenómenos que vão acontecendo e que nós não controlamos, e pronto, só temos a que ficar agradecidos. Mas vocês não sentem a necessidade, ou pelo menos tu, não sentes a necessidade de criar letras e de criar hits para rádio, para televisão, para meios mais mainstream, para dar essa outra base, outro... Não, falaste aí que no ainda não existiu o clique. Sentes essa necessidade de criar algo mais viral, lá está, para se dar o clique, ou é algo que não te pressiona? Não me pressiona minimamente. É que, mesmo nada, eu vou-te explicar, grande parte do processo de composição, eu faço as coisas todas em casa. E quando acaba uma música, ou quando faço um esboço de uma música, levo para uma sala de ensaio e nós todos vamos trabalhando a música e vamos criando a música para torná-la num produto final. A condição sine qua non que nós temos para a música estar no álbum é... Todos gostamos da música, todos acreditamos na música, então ok, esta música vai para a frente. Se nós não gostarmos, provavelmente a música não vai para a frente. E pode ser, eu vou-te dar um exemplo. Nós, antes de lançarmos o primeiro álbum, nós tínhamos uma música que já tínhamos muitos amigos nossos que nos seguiam a todos os concertos, e toda a gente cantava aquela música. E essa música, eu tenho a certeza absoluta que se eu pegar nessa música e puser alguém a cantar essa música e a lançar essa música vai se tornar conhecida. E porque é muito o chamado orelhuda, vá. Agora, nós já não nos identificávamos com a música e não pusemos a música no disco. Ou seja, eu só vou meter uma música no disco se na altura que eu tiver, e ainda para mais, não temos editor a pressionar-nos para dizer o que é que nós fazemos e não devemos fazer. Como tal, tipo, nós fazemos as músicas, gostamos do resultado final, vai para o disco. Caso contrário, fica de fora. Por isso, esse tipo de pressão nunca senti. Agora, sinto é uma coisa, que é quando acaba um disco, peguem todas as músicas e consigo já ter discernimento para perceber, ok, isto é minimamente radio-friendly ou não é. E aí sim é importante. E muitas vezes a própria rádio hoje em dia tem um peso muito importante na escolha dos singles, que é, eu mostro as músicas todas a pessoas influentes e as pessoas dizem, pá, eu acho que com isto tu mais facilmente furas. Agora, as pessoas que realmente gostam da banda têm que conhecer um álbum todo para perceber do que é feita a banda. Porque muitas vezes o que nos acontece é as pessoas abordarem-nos após um concerto e dizer, olha, fiquei surpreendido. Pensava que vocês eram só aquela baladinha, aquela balada, e a outra balada, epá, e afinal vocês têm um conjunto de músicas. E para tal, quem quer mesmo conhecer os Cleft tem que ver os Cleft ao vivo para perceber o que é que nós somos, na realidade. E para onde caminham os Cleft? Neste momento, por uma pausa que eu vou ser operado, então vamos ter que parar um bocadinho. Mas estamos a acabar o nosso terceiro disco, finalmente. Este disco está a demorar muito tempo a ser feito. culpa minha, não andei inspirado. É tão simples quanto isto. Eu tenho que gostar das letras que escrevo. E quando não gosto, eu risco e deito fora. E durante muito tempo estive a fazer letras, não gostei de nada daquilo que fiz, então deixei passar um tempo. E agora estamos a acabar finalmente o álbum, faltam quatro vozes, gravar quatro vozes, hoje vou gravar mais uma. E quando acabarmos o álbum, vamos mandar masterizar, e em princípio, provavelmente só para o ano é que o álbum deve sair, porque mandar produzir o álbum por aí fora, isso ainda vai dar bastante trabalho. Mas para onde é que nós caminhamos? Epá, o meu sonho era daqui a 10 anos nós estarmos os dois sentados aqui não, numa rádio qualquer que tu queiras, e os dois à conversa sobre os Cleft. Esse era o meu sonho. Mas os Cleft vêm cá apresentar o álbum no ano que vem. Vem cá. Faltam 7 minutos para terminarmos a entrevista de hoje. Ouvimos A Idade da Estupidez e pergunto-te: a música é uma arma política e social? A música é, sem dúvida nenhuma, uma arma política e social, e é uma arma de despertar emoções, e acima de tudo é isso que eu sinto. E eu pessoalmente, eu costumo ouvir a música com o som do meu estado de espírito. E se por algum motivo estou-me a sentir de uma certa maneira e quero-me sentir da outra maneira, a única coisa que me faz mudar isso acaba por ser a música. Daí eu achar que a música tem um papel tão importante na vida, não só de quem adora música, mas também de todas as pessoas à face da Terra, porque todos nós a brincar gostamos de música. Nunca ouvi ninguém dizer: olha, não gosto de música. E como tal, epá, eu acho que sim, a música é uma arma muito importante e que tem que ser cada vez mais utilizada. Portugal, 2013, vivemos na idade da estupidez? Eu acho que já não vivemos tanto na idade da estupidez, porque as pessoas já ganharam mais a capacidade de voz. Eu acho que vivemos é numa altura em que não temos que nos calar mais e fazer mais. Ou seja, não, já não basta simplesmente criticarmos e apontarmos o dedo. Está na altura, de uma vez por todas, de não só nos queixarmos, mas também de fazermos alguma coisa para mudar. E é o que acontece muitas vezes. Por exemplo, no outro dia estava a jantar com um grupo de amigos em 10. Só dois é que viviam em Portugal. Eu acho que as pessoas estão a abrir os olhos e estão a se aperceber que se o futuro passa lá por fora, vão lá para fora. Se o futuro passa por Portugal, então vou arregaçar as mangas e vou ter que fazer alguma coisa. E eu acho que a nova geração, nós estávamos a falar tanto da nova geração, falta de valores e não sei o quê, eu acho que esta nova geração vai ter um papel extremamente importante para dar a volta a isto, simplesmente porque estão a ser educados nesta cultura, vá, digamos assim, da crise. Então eles têm a percepção disto e têm um espírito de iniciativa provavelmente muito maior do que a minha geração. E como tal, eu acho que esta idade da estupidez, eu acho que a idade da estupidez já passou um bocadinho. Já estamos a chegar a outra fase, que é a idade da revolução, de uma vez por todas. Estamos a querer mandar chapadas de luva branca a quem manda em nós? É pá, sim, porque já não há paciência, nem eles têm culpa de tudo e nem eles podem fazer também tudo aquilo que fizeram durante não sei quantos anos, cá está, de aldrabar-nos e de mandar-nos areia para os olhos. Isso já não é possível, eles já não conseguem fazer isto e já não podem fazer isso. E eu sinto, apesar de não estar de acordo com... independentemente de facções políticas, não estar de acordo com o governo ou com a oposição, não estar de acordo com nenhum tipo de políticas que estão a ser impostas hoje em dia, graças à troca e por aí fora, eu sinto, no entanto, que eles têm a percepção que hoje em dia já não podem fazer as brincadeiras todas que andavam a fazer, porque mais tarde ou mais cedo pode acontecer alguma desgraça, porque já não temos a paciência que temos. Quem é o Diogo Dias? O Diogo Dias, olha, o Diogo Dias é um rapaz muito pacato que adora música, que, sei lá, vou dizer as coisas mais fúteis que existem, gosto imenso de, não é fúteis, é mais básicas, gosto imenso de estar com os meus amigos, gosto imenso de fazer música, e o meu sonho, olha, neste momento o meu sonho era viajar para me cultivar e para crescer como pessoa. muito obrigado pela tua presença aqui nas Conversas de Esquina. Foi mais uma edição das Conversas de Esquina. Voltamos na próxima semana. Para já, não perca a repetição deste programa na próxima segunda-feira, às 9 da manhã. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Os motivos a seu gosto.